Estimados ouvintes, bom dia para todos. Tem agora início mais uma edição de A Contas com a Música. O programa que tem Carlos Bonaparte na produção e elaboração de conteúdos e Nuno Miguel na apresentação. Mais um sábado, dia 22. Hoje vamos situar-nos no ano 1977. 37 anos depois, recordamos, como já é hábito, a revista norte-americana Billboard, que nos apresenta a 10 músicas mais vendidas nesse mesmo ano, 77. Vamos à contagem. Número 10, Mary McGregor, Torn Between Two Lovers. 9, Alan O'Day, Undercover Angel. Número 8, Rita Coolidge, Your Love Has Lifted Me Higher and Higher. 7, Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. 6, Kenny Nolan, I Like Dreaming. Número 5, Hot, Angel in Your Arms. 4, Barbra Streisand, Theme from A Star Is Born. Número 3, Emotions, Best of My Love. Número 2, Andy Gibb, I Just Want to Be Your Everything. E número 1, Rod Stewart, Tonight is the Night. Hoje é noite para escutar mais um A Contas com a Música. Chegamos ao fim. Ao fim, como quem diz, já que vamos escutar ainda as 10 músicas na íntegra. Mas eu, Nuno Miguel, é que chegou ao fim. Despeço-me por hoje, volto na próxima semana. Até lá. Número 10. It's gonna hurt. Before I say another word, let me tell you I love you. Let me hold you close and say these words as gently as I can. There's been another man that I've needed and I've loved. That doesn't mean I love you less. And he knows he can't possess me, and he knows he never will. There's just this empty place inside of me that only he can fill. Torn between two lovers, feeling like a think you failed me just because there's someone else. You were the first real love I ever had. And all the things I ever said, I swear they still are true. For no one else can have the part of me I gave to you. Everything I feel inside, I'm asking you to stay. Torn between two lovers, feeling like a fool. Loving both of you is breaking all. Feeling like Número 9. So keep it up. Número 7. Número 6. 5. Shared by two. Número 3. Número 2. You lay. Número 1. Qu'est-ce qu'il va dire, maman?